andrecedesmoral.com.br. Sou o Maru, DJ do Mixer 2 no beat, tá ligado, é? Aumenta o volume do som aí, vai, bota pra estralar. Novinha, eu tô ligado que tu gosta de sentar. Não adianta mentir que eu sei que tu gosta. Então começa a sentar. Agora eu vou fazer tu ir no céu e voltar. Você vai lá pro céu. Não adianta mentir que eu sei que tu gosta. Então começa a sentar. Agora eu vou fazer tu ir no céu e voltar. Você vai lá pro céu. O moral de Bicoara.